você. Toda a ternura que eu procurei só ao seu lado eu encontrei. Fica comigo então. Fique comigo. Vamos até o final hoje. Até o fim. Rebelde. Quero que seja. Sou no Monte Carlos hoje no apoio. Você aqui. Quero que sempre. Vai! Você aqui. Olha, gente, viemos lá de Outeiro agora, né? Tinha muita gente que tava lá em Outeiro, eu disse assim, meu rebelde. Acho que é melhor a gente ir lá pela casa, lá pela casa, lá pelo bar do Clébio. Estão aqui. Fala, Robinho. Você é a Gleice Gale com a gente. Olha o ciúme. Fala, Nego Fio, qual é a parada, Nego Fio? A tristeza que eu sentia também se foi. Fala, Guamá, como é que é? Me trazendo alegrias, você chegou. DJ Rebelde! Não sou mais, sabes por quê? Encontrei paz. Vamos lá, galera do Curió com a gente. Júnior dos Caramelos. E a sua primeira dama, obrigado, Júnior. Olha o mestre também. Alô, mestre. Uala. Eu encontrei. E aí, Tati? Fique comigo. Lobão. Até o fim. Bora. Sempre. DJ Mamá, o caminho da gente, hein, Mamá? Meu amor, não me deixe assim. Bora pra cima! Vem ficar juntinho a mim. Bora, Serginho! Tenho muito para te dar. O meu coração pra te entregar. Vai, Bretinha! Quero viver contigo sempre e te amar. Meu amigo JK do Garrison. Quero você. Caminho da gente no apoio. E aí, JK, qual é a parada, meu irmão? Fala, Alex, uma parada, Alex. Todo amor que eu tenho em mim, a você vou entregar. Como é que é? Eu preciso dos teus carinhos, eu preciso te amar. O meu jovem, DJ Gustavo. Agora indo pro bar do Chicó. Isso. Quero você pra mim. Vai pra cima, como é que é? Vamos lá. Tô passando o Tomate também com a gente. E aí, Tomate. Fala, nego. Quero viver contigo sempre. O DJ Marcelo também por ali com a gente. Quero você. Aí, Marcelo. A minha Tati, a Tati e a Daiane. Daiana. Bora, Daiana. Quero viver. Alô, Serginho. Sempre e te amar. O jovem vai conversar com você aí, né? Quero você. Bora, Kleber Promoções. Só começando. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Bambu limpo mesmo. Que não vem. É guardar pra janta. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Que vou beber fingindo que ela. Olha, gente avisando que tem um churrasco de gato da deusa. Mesmo tendo certo, a deusa que matou uns 20 gatos hoje, mano. Alô, que deusa! Eu tenho muito medo de... Churrasquinho no gato da deusa. Ali na esquina, tá bom, gente? Alô, deusa. Prepara só uns 5 pra mim, tá? Uns 5 gatos. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho. O nosso parceiro Valdeci da Unimed. Sempre cuidando da nossa saúde. Aí, Valdeci! É, o Valdeci do Karatê. O pintou outro amor. Oi, oi, oi. Não tem medo de meu bem. Antigo bar do Karatê na época. Que não vem. E aí, Tati? Traz mais uma cerveja. E dois baldes para mim. Bora, garçom, com a parada. Que vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Grande amigo Nildo, o rei do peixe frito do Jurunas, com a gente. Minha amiga Tieta e toda a família. Alô, Tieta do Agreste. Alô, Tricacinha. Cadê o açaí do Neto? Oh, oh, baby. O que é que eu vou fazer? Sem você. Sem você. Deixa eu abraçar carinhoso meu grande amigo, meu patrão Edson, proprietário do bando Edson com a gente. Hoje no apoio, obrigado Edson pelo carinho, obrigado pela força, você e sua esposa. Toma. Não é a Patrícia. Patrícia é a filha, né? Vem, meu bem. Dona Mônica. Fala, Dona Mônica! Valdeci, a primeira dama. Valdeci casou, rapaz. Cheguei até a pensar que era meu fim. Não te prende, Valdeci, não te prende. Então vem, vem, vem, meu bem. Vem, ah, sim. Olha a Tati, meu grande amigo Sérgio. Aí da família Globão. Globão! DJ Rebelde! Foi o som do Monte Carlos hoje do apoio. Vamos lá! Bora, Zuza! O que é que eu vou fazer? Como é que é, Zuza? Sem você. Minha vida. Tô passando o Nego Fio também com a gente. E aí, Nego? O que eu vou fazer sem você na minha vida? Tô passando o Bigode da minha Tereza. Estão com a gente aqui no apoio hoje. Obrigado, Bigode. Valeu, Tereza. É o Cavanhaque. Bigode, cavanhaque, tudo tem pelo, meu irmão. Cheguei até a pensar que era meu fim. Fala, meu parceiro Murilo do Carrozão. Então vem, vem, vem, meu bem. Cadê ele, esse danado? Ah, vem. Fala, Murilo. Vem, meu bem. De Gustavo Rebelde e Marcelo detonando a saudade. Vai, mestre! Vai pra cima, mestre! Hoje eu estou aqui a cantar aquela canção que juntos fizemos à beira-mar. Era meu, o meu coração. Meu amigo Davi. Havia chama tua. Fala, Davi! Era a vida do nosso querer. DJ rebelde. Você se entregou pra mim como se eu fosse o dono da tua vida. Vai! E ao me amar prometeu um amor eterno, sem despedida. Som no Monte Carlos hoje do apoio. Me pego sozinho, perdido nas noites. Se abraçar como de garinho, subtenente Isaac, o transudo da saudade. O homem que tá mais transando nessa pandemia, mano. As estrelas que correm no céu. Tá transando mais do que o rebelde, mano. Quais as estrelas? Alô, transudo! Sigo a te buscar. Olha eu aqui, ó. Hoje eu estou aqui a cantar aquela canção que juntos fizemos à beira-mar. Era meu, o teu coração. Havia chama do amor que era a vida do nosso querer. Você se entregou pra mim como se eu fosse o dono da tua vida. E ao me amar prometeu um amor eterno, sem despedidas. Agora me pego sozinho, perdido nas noites à beira-mar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. DJ Rebelde! Olha o sonho aí. Sonhei com você. Foi um sonho bom. E de Gustavo, sucesso pra você, meu parceiro. Meu jovem da saudade. Que Deus te abençoe e te ilumine, meu irmão. O seu caminho, hein? Eu beijei você. Só beijou, né? Eu lhe abracei. Até um abraço, só um abraço. Você suspirou e se entregou pra mim. Só beijou. Tudo se esvaiu quando eu acordei. E não me encontrei. E triste eu então fiquei. A Isoquista! A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, e a Hídrica? Amor, pra viver aqui junto de mim. E a Hídrica? A vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte, por favor. Bora, Serrão! DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. E aí, Magal? Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. Bora, Cavanhaque! A saudade de você chegou. E aí, Cavanhaque? Não consigo mais viver assim. Vai, Tereza! Eu preciso de você, amor. Pra viver aqui junto de mim, minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte, por favor. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Só avisando que hoje nós temos a cobertura do som Monte Carlos, sempre à frente do meu parceiro DJ Betinho, saudade. E por sinal, hoje ele teve uma cirurgia e graças a Deus deu tudo certo. E a gente pede pra Deus dar logo as melhoras aí do nosso parceiro DJ Betinho, pra ele volte a retornar os seus trabalhos, a sua aparelhagem de Monte Carlos. Mas a saudade de... Alô, Betinho! Abração carinhoso do parceiro rebelde. Você sabe que você manda no meu coração, meu irmão. Eu preciso de você. Deus está com você, sempre. Pra viver aqui junto de mim. Pela primeira vez, linda, tudo tem sua primeira vez, né? Uma madrugada, ela me olhava, querendo falar. Fala, mulher, fala. Negra, como a noite escura. E aí, Cleiton Bahia? Ainda tão pura. Pretinha, pretinha. Quero me amar. Pretinha tá amando mais do que nunca agora. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. E em seus olhos eu vi a semente. Pretinha, pretinha, uma chama ardente. Pretinha, pretinha, e o seu corpo quente. Pretinha, pretinha, quando abracei senti estremecer. Linda, como a madrugada, ela me olhava. Tô fazendo James da DF, querendo falar com a gente, hein, James? Nega, já JK. Como a noite escura, matou tua sede, JK. Ainda tão pura, querendo me amar. Vem de embora! Ganhei os seus beijos. Homem sozinha, não fala nada. Cheio de desejos. Vai! E em seus olhos eu vi acender. Tudo era assim. Uma chama ardente. Oferecia pro maestro. E o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Para dançando! Eu só tô no Flash Brega. Flash Brega. Flash Brega. Flash Brega. A explosão do amor. Sou como uma bomba de Hiroshima. O Jimmy! Quando seu corpo toca o meu assim. Toda DF, KG. Acende o meu estupim. Eu não acredito que vai comer o dele também. Essa guerrilha de amor e paz. Minha amiga Santana lá do Una. Olha lá do Una. Olha aí, Brandinho. Lá do Una, Cleiton. Cleiton Bahia. De bike. Aí o BRT tá cagado aí. Do jeito que eu tô aqui, eu dou-lhe uma pedalada, eu vou bater lá em Outeiro. Você é fogo, eu sou paixão. No eixo e no coração. Trazendo reforço. Obrigado. Oh, my love. Yes, yes, yes, yes. Pensa em mim. Oh, my love. Yes, yes. Bora chegar junto. Você é lindo. Amor. O cara quer ganhar ela. Você é linda. Só tese, mano. Hoje vamos até o final aqui no bando Kleber. DJ Rebelde tocando. Amanhã, segunda-feira, nossa primeira parada é no Reserva Parque Marituba. Segunda parada em Outeiro. A volta do Rebelde lá no Marizinha depois de hoje. Meu irmão tava o caldeirão. E fechando no Palácio a nossa segunda-feira. Amanhã. Pra cima, vai! Pensa em mim, oh my love. Yes, yes, yes. Pensa em mim, oh my love. Estava pensando em você. Lembrei que enquanto dormia, em sonho falei com você. Conta teus sonhos. Sonho de amor tão bonito. Confesso, não me controlei. Nem eu. Abraçando meu travesseiro, pensando em você, eu chorei. Masoquista. Sabendo que você esteve. E agora não me sai da mente. Não posso esquecer. Nem meu sonho te amei. Sonho de amor foi tão lindo te ver. Confesso, me apaixonei por você. E agora não posso tirá-la do meu pensamento. Te quero comigo, te amo demais. Depois deste sonho já não tenho paz. Só você pode acabar este meu sofrimento. Vai! Só você pode acabar este meu sofrimento. Olha o cagueado aí, quero ver! Tu acorda, tu não vê o teu charque no lado. Assim, ó. Hoje cedo quando acordei, estava pensando em você. Pois é, né, cara? Só pensando. E enquanto dormia, em sonho falei com você. Sonho de amor tão bonito. Confesso, não me controlei. Bora, Kleber! Abraçando meu travesseiro, pensando em você, eu chorei. Rebelde, sabendo que você esteve a noite inteirinha em meu inconsciente. E agora não me sai da mente, não posso. As meninas do Curió, estão com a gente, alô menina. Sonho de amor foi tão lindo te ver. Confesso, me apaixonei por você. E agora não posso tirar. Vai pra cima, quero ver tu ir pra cima. Quero ver. Eu ontem fui em contra com meu bem. Uala. Eu ontem fui rever o meu amor. Quando ele chegou lá, o tempo passou, já tinha outro no lugar. E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Já tinha dado a chapinha. Eu ontem fui em... Já tinha dado a marquinha. Eu ontem fui rever o meu amor. Elas são muito rápido mesmo. O tempo passou. E ela mais linda. Põe linha no fogo aí, mulher. Tão doce, tão bela. Meu amor. E põe churrasco também. Não sei por que ela com outro foi casar. Já sou o homem que ela sempre quis amar. Sabe por quê? Eu sou seu amado, amante, amigo. E o final de semana ela fica com liso. Ela é danada, essa mulher. Ela casou porque de tudo ele tem. Que o pezão tem? Carro, casa e dinheiro. Tem umas luzes também, né, pezão? E ela quer bem. Não casou comigo porque eu não fiz o pix pra ela. Antes de namorar, ela veio logo. Amor, um pix. Aí não dá assim, né? Tem que saber pedir, meu amor. Ela veio de primeira, logo pediu um pix logo. Ela casou porque de... E aí, Magal? Tem pix, Magal? Tem. Carro, casa e dinheiro. Ela quer mais, ela quer mais, mano. E ela quer bem. Não casou comigo. Sabe por que, joguista? Porque eu nada tenho. Esse amor, o que é esse amor? Não casou comigo. A história, vou lhes contar. Tive um amor bandido. Amor bandido. Amor bandido. Amor bandido. Isso se chama amor bandido, meu irmão. Ela se foi pra não mais voltar. Me deixou tão sozinho. Pretinha! Tão sozinho. Pretinha! Que amor bandido. Pretinha! Pretinha! Na minha vida tudo mudou. Não tenho mais carinho. Sem carinho do amor. Antes da Pretinha encontrar o Cleito Bahia, ela falou assim pra mim, Rebelde. Não tive sorte no amor. Eu disse, calma, Pretinha, que tu vai achar o homem certo. Não foi a primeira que me deixou. E achou o Cleito Bahia. Mas se um dia ela voltar pra me deixar ferido, não quero seu amor bandido. Vou procurar e encontrar. É mesmo? Vai rolar o casório? Verdadeiro amor de verdade. O negócio virou sério, então. E o padrinho? Quem é o padrinho? Que goste. Rebelde. E não do meu dinheiro. Que seja real. Eu acho que o amor hoje, tu tem que gostar da pessoa, tu gostar de si mesmo. O amor é assim, é. Meu bem, deixa eu te beijar. Eu só quero amar mais uma vez. Quer que eu te fale o que eu quero mesmo? Você deu vida para mim. Duvido um litro de açaí com 10 churrasco da velha. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me fala encontrar. E ela gostou, né, mulher? Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Tu gostou, mulher? Gostei, gostou. Bora, nego. E aí, nego? Sargento Isaac também com a gente. Bora, Isaac. O transudo da saudade. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Te quero demais. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque não marca pra ela, meu irmão. Te quero demais. Não marca pra ela. Gostei, gostou. DJ Rebelde. Não marca, não deixa ela sozinha. Porque senão, olha que dá. Ontem você me deixou tão sozinha. Hoje vem me procurar. Ontem você disse que não me amava. Hoje você diz... Aí depois, olha. Agora é tarde pra recomeçar. Já tem outro em seu lugar. ver. Chore você se quiser. Chora! José, eu posso fazer uma pergunta? Você é um cara experiente, velha guarda. Tu já chorou pelo Shark já, viu? Tu já chorou pelo Shark já? Já sim. Agora é tarde pra recomeçar. Já tenho outro em seu lugar. Agora é tarde, não vou mais chorar. Chore você se quiser. Nunca amou nenhuma mulher, não? Ontem você me deixou tão sozinha. Hoje vem me procurar. Só é um rolê e... Ontem você disse que não me... Manda andar. Hoje você diz me amar. Agora é tarde. Tá esperto, né? Começar. Já tenho outro em seu lugar. Agora é tarde. Não vou mais chorar. Chore. Se você se quiser chorar. Bora, Cleber Brumozões. É a Domingueira Alegre da Rua! E tem gente que diz que não vai mudar. Se você quiser, vai ter que me aceitar. Do jeito que sou, não queira me mudar. Estou bem assim. Rebelde. Cansei de me entregar. Pra me satisfazer. Esquecendo até de lembrar de mim. A Isoquista! Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse... Quem sabe canta, quem sabe canta. Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. A vida te fez assim, a vida? Não vou mudar. Só pra ver você gostar de mim. Se você quiser, vai ter que me aceitar. Do jeito que sou, não queira me mudar. Estou bem assim. Olha o caqueado. Cansei de me entregar pra me satisfazer. Aê, Davi! De lembrar. Dávila, Dávila! Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque é da vila pra vida. Já fiz a boca bocão e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Quem sabe canta? Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Não vou mudar. Só pra ver você gostar de mim. Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Hoje eu vou sair por aí. E o primeiro bar que eu encontrar, vou beber. Pra esquecer aquela safada que acabou comigo. É doido, mano. Essa pilantra, essa safada, essa. Hoje eu vou sair sem rumo certo. Se encontrar um bar aberto, vou... Olha, gente, nota de utilidade pública. Você que achou uma chave de um carro, por favor, entregar aqui no comando. Tem dono. O dono quer só a chave do carro. Pela ingrata daquela mulher. Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa errada. Pelo amor de Deus. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Sobre a Zagarinhosa da galera dos seguidores do Brega, da igreja amigo Edu, seguidores da saudade, hein? Abraço o carinhoso do DJ Rebelde pra vocês, hein, seguidores da saudade. O amigo Edu, curtindo de boa nossa domingueira hoje aqui. Valeu, Edu. Se encontrar um bar aberto, vou beber até cair. fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Aí eu vou fazer uma pergunta pras mulheres. Será que todas são iguais? Será que todas são bode de boxe? Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa errada. Segura aí, Du. Eu vou beber pra esquecer. Bora, Serrão, bora, Guamã! Tão lindo amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. Vai transudo. E eu fico sem te ver. E bate, e bate. Uma saudade. Bate, bate, bate. Bate, bate, bate, bate. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre... Cleito Bahia dá valor. Só resta agora amor. Agrade. Fala, Cleito Bahia. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. E eu vivo sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Bora Serrão, bora Guamá. Agradeço. Bora aquecer um pouquinho. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda. DJ Rebelde. Bora, bora, bora. E vá pra cima, como é que é? Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Mas louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te usar. Só te usar. Pra sempre amar. Quem sabe canta. Você me perdeu. Não deu valor em mim. Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vale amar. Para mestre, alôzinho do Jaramelo. Vai saber. Aí tá, filho. Me perdeu um grande amor. Vai! Bora, Davila! Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Acreditei. Sinceramente, meu coração não estava esperando. você me perdeu. Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena. Bora ver, bora ver, bora ver. É você, mas vou me parceiro, o William e do Gran Pastel, já na área, já com a gente aqui, obrigado William. Aí você vai saber, e aí Valdeci, que perdeu um grande amor. Aí você vai saber, olha que perdeu, que perdeu um grande amor. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Vai! Porque jamais em um momento pude esquecer. E aí, Guamã? Vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso vai me tentar amor. Bora, Cavanhaque! Você e a Tereza. Teu sorriso é sempre o meu prazer. E o James? Vale tentar. O James da DF. Amor. Aí, James. Vai, pezão! Cintilante, mas bela é o teu olhar. E aí, Guamã? Só você tem o dom de iluminar como o sol e a mais bela luz do luar. Vou levar flores brancas pra celebrar. Por isso vale tentar amor. Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar amor. Cintilante, mais bela é o teu olhar. Só vou ficar, amor, se você me compreender, pois sei que vou sofrer. Por isso vale tentar, amor. Não desistir. Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Cintilante, mais bela é o teu olhar. É Belgium vai detonando aqui no Bar do Clube. Pra dançar, pra curtir, vocês vão relembrando. Quando o amor invade o coração, acende, sai de série, fica cega de paixão. Oh, oh. Bora, Tati. Cega. Só pop. Só pop. Só faz sentido a vida se aqui comigo pode estar o meu amor. Meu amor. Bem juntinho, meu amor. Por você eu faço mil loucuras. Sou capaz do mundo todo lhe dar. E os momentos de felicidade nunca mais vou deixar acabar. Descobri que eu não vivo sem você, meu amor.

meu proveito foi aumentar o amor no peito, maior do que eu já sentia. Se esquecer você não pude, desculpe o meu jeito rude, logo você que não merecia. E hoje volto entristecido pelo caminho percorrido, como fez falta sua mão. Sequência do rei. Sim, você disse que eu, para recordar, em relação a você, sou uma fonte que já secou, um perfume que não cheirou, um romance que ninguém leu, uma chuva que não molhou, a semente que não nasceu. Mas eu não vou me entregar, e pra você vou mostrar que um deserto de muitos anos transformou-se num oceano, e onde antes havia espinhos, hoje planta-se muitas flores. Isso você não viu. Vai dançando! E só por mim eu vou lutar, se vou andar, pois pra você eu vou provar que eu não sou uma roupa que se estragou, uma chuva que não molhou, a semente que não nasceu, uma fonte que já secou, um perfume que não cheirou, um romance que... Para minha amiga Dávila! E aí, Dávila? Meu parceiro DJ Neto, lá do Luxon. Ele é a primeira dama da gente. Bora, Neto! DJ Rebelde! Toda a galera em peso do Bado Sebo e do Boteco do Edson com a gente. Bora recordar, vai! Um milhão de vezes, um milhão de vezes, mano. Prometi a mim mesmo minha vida mudar. Bora cavanhaque! Um milhão de vezes não encontro a mim mesmo, estou no mesmo lugar. Música do Transudo. Porém o que dói, Transudo, é ficar sozinho, sagitizar, sem flores colher. Essa semana vou mandar fazer a vinheta pra ele. Só colher espinhos, meu erro, já sei. O Transudo. Mas prometi a mim mesmo minha vida mudar. Um milhão de vezes não me encontro a mim mesmo. Toda comitiva aí do Pato Sebo, aí da Junho de Deus, meu amigo Seba, dona Rita. Porém, o que dó. Esse casal que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. É ficar. Moramos em muitos e muitos anos aí na João de Deus. Flores colher. Inclusive, o Rebelo já tocou no Bar do Sebo também, né? Já tocou no Boteco do Edson. Espinhos. E hoje eu tô aqui, olha. Eu no Pato Kleber Promoções. Foi amar demais. Tudo desde a primeira vez, né? Eu parei.